E aí eu estava fazendo compras ali no mercado, veio um moço sem dente pro meu lado, olhou assim e falou: "Hello, my friend." Eu olhei para ele e falei assim: "Hello." Aí ele: "Are you married?" E minha boca, pô, foi assim, não tinha os dentes, gente. Falei: "Yes, I am." "Você é casada?" Eu falei: "Com a parte da aliança que tu não viu?" Aí ele disse: "I'd like to took you for my kid." Falei: "Took me?" Ainda falava com um acento bravo. "Eu queria te pegar pro meu filho, pra você casar com meu filho." Aí eu falei assim: "I'm married, eu sou casada." Aí ele falou: "Mas você vale muito camelo." Eu falei: "Mas eu sou morena, tem que ser mais lourinha para valer mais camelo." Aí eu ainda fui discutir o preço com ele. Eu falei: "Tá me avaliando por baixo, tá maluco? Eu valho muito mais camelo do que você falou aí. Tô ofendida." Fui-me embora. Aí já saí assim: "É, meu senhor!" Não posso fazer esforço, né, gente? Vai. Daquele berro. Não satisfeito, no ano seguinte, estou eu no mesmo lugar. Eu, Giovana, o Hever. No meu aniversário de 40 anos, estou eu passando na lojinha porque eu gostei daquela sandália que pendia lá. Fui lá. Gente, vem um homem sem dente de novo, de longe. Eu tô olhando para ele, vem ele. Eu falei: "Ele vai querer comprar a Giovana dessa vez, que eu tô com a loura do meu lado." Vai tomar a tapa do Hever agora. Eu falei: "Ai, Jesus, me salva. Me salva do homem sem dente que compra a gente." Aí vem ele, diretinho em mim: "Are you married?" Eu falei: "Isso é um déjà vu. Eu já vivi isso." Falei pra ele em inglês: "Você já fez essa pergunta pra mim? Você tá, ó, você não conseguiu até hoje uma mulher pro seu filho? Realmente o negócio deve estar difícil pro seu lado." Aí ele olhou pra mim, acho que deu uma lembradinha lá. E tô eu gritando: "Emerson! Hever! Giovana! Alguém!" E o homem tá lá pra mim: "Não sabe quantos camelos você vale?" Eu falei: "Sei. Estou indo embora, porque não estou à venda." E ó, gente, que abuso. Me senti uma Sara sendo negociada. Tá amarrado, tá meu, hein? Tá me estranhando? Ainda bem que eu não estava lá ainda no negócio da luta, senão... Gente, essa mulher passa por isso no Egito. E esse homem, assim como Adão, não estava ali para evitar que a maldição entrasse. Tem hora que você precisa saber se defender. Tem hora que você precisa encarar certas situações e dizer assim: "Não, não é não. Mentira. Eu não concordo. Quer fazer? Vai fazer sozinho. Não te apoio." "Não, mas vamos dar um jeitinho aqui." Não tem jeitinho, irmão. Verdade é verdade, é mentira é mentira. Ananias e Safira mentiram. Caíram para trás diante do altar no Novo Testamento. O que aconteceu foi que o Egito foi amaldiçoado por causa de Abraão, um novo convertido. Gente, um novo convertido incomoda muita gente. Um novo convertido que pega mentira incomoda muito mais. Ele chega lá, gente, e traz maldição para o Egito. Pensa no que é. O Egito já estava enrolado. Ele passa com toda a sua grana, com toda a sua caravana, com seu primo, com toda a sua herança. E ele, com medo de ser assaltado, entrega a mulher, cara. Que cara é esse? Aí o faraó vem e fala assim: "Você, por que mentiu para mim? Tem alguma coisa muito esquisita aqui acontecendo. Você tem um chamado muito importante, não é possível. Alguma coisa você fez de errado. Qual é a sua mentira? Como é que o faraó está vendo essa mentira e ele não está? O custo dessa mentira. E ele vira e... Você mentiu, ele disse. Sim, eu menti. Ele fala, pega tudo que é teu e some da minha frente. Você, sua mulher, seu parente, seu gado, tudo que é teu. Não quero nada teu no Egito. Porque é assim que é. Aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu, você não tem que ter medo de perder para o diabo, não. Sabe por quê? Não serve para o diabo. Vai fazer mal para ele. Ele vai ter que vomitar aquilo que está querendo usar seu. Não serve. O que Deus te deu, o que é herança tua, não vai ficar na mão do Egito.